Fecheiro 91. Afastando o tecido encharcado da camisa do peito, ele endireitou o banquinho e sentou-se com imensa dignidade. O Wiley estava menos inclinado a prestar-me atenção e continuava com a lenga-lenga sobre a sua honra. Dei-lhe um pontapé nas canelas. Desta vez eu estava a usar botas pontiagudas. Ele deu um berro e saltitou ao pé coxinho, agarrando a perna magoada. Os cavalos, completamente despertados pela comoção, batiam com as patas no chão e relinchavam nas suas baias, enchendo o ar de resíduos flutuantes de palha. É melhor não a contrariar quando ela está furiosa, disse Jamie a Wiley. Wiley olhou-me furioso, mas a sua carranca alterou-se para uma expressão de incerteza, ou por causa do jarro de café vazio que eu agora segurava pelo gargalo como uma massa, ou por causa das suas lembranças da noite anterior, quando me descobriu no meio da autópsia de Betty. Com esforço, engoliu o que quer que pretendesse dizer e sentou-se lentamente no outro banquinho. Retirou um lenço do bolso do seu manchado colete e enxugou um fio de sangue que lhe escorria do sobrolho pela face abaixo. Eu gostaria, disse ele com requintada educação, de saber o que está a acontecer aqui, por favor. Perdera a peruca, que jazia agora no chão numa poça de café. Jamie inclinou-se e pegou nela, segurando-a cuidadosamente, como um animal morto. Limpou o seu maxilar sujo de lama de lado com a mão livre e estendeu a peruca a gotejar para Wiley. Então, estamos de acordo, senhor. Wiley pegou na peruca com um rígido movimento da cabeça em agradecimento e colocou-a sobre o joelho, alheio ao café que lhe ensopava as calças. Os dois homens olharam para mim com expressões idênticas de cética impaciência. Evidentemente, fora eleita mediadora. Roubo, assassinato e só Deus sabe o que mais, disse eu firmemente. E pretendemos chegar ao fundo da questão. Assassinato? Roger e Wiley falaram ao mesmo tempo, ambos parecendo espantados. Quem foi assassinado? Perguntou Wiley, olhando aterrorizado de mim para Jamie e de novo para mim. Uma escrava, disse Jamie, com um sinal com a cabeça na minha direção. A minha mulher suspeitou da sua morte. E assim pretendemos descobrir a verdade. Daí a nossa presença no barracão, quando se deparou connosco a noite passada. Presença? Repetiu Wiley. O seu rosto já estava pálido, mas ele pareceu ligeiramente nauseado perante a recordação do que me tinha visto a fazer no barracão. Sim, eu vi. Lançou-me um olhar pelo canto do olho. Então ela foi assassinada? Roger surgiu dentro do circo de luz e colocou o balde de novo no lugar, sentando-se aos meus pés. Colocou o resto do bolo no chão. E o que é que a matou? Alguém lhe deu vidro moído, disse eu. Encontrei uma boa quantidade ainda no estômago dela. Prestei particular atenção a Philip Wiley ao dizer isto. Mas o rosto dele manteve a mesma expressão de perplexa estupefação, como o de Jamie e de Roger. Vidro? Jamie foi o primeiro a recompor-se. Sentou-se direito no banquinho, empurrando uma madeixa de cabelo para trás da orelha. Quanto tempo leva isso a matar alguém, Sassenach? Esfreguei dois dedos entre as sobrancelhas. O entorpecimento de antes estava a dar lugar a uma latejante dor de cabeça, agravada pelo forte cheiro a café e o facto de que eu não chegara a beber nenhum. Não sei, disse eu. Penetraria no estômago em questão de minutos. Mas poderia levar muito tempo até causar danos suficientes para provocar uma hemorragia. A maior parte dos danos, provavelmente, seriam no intestino delgado. As partículas de vidro perfurariam o revestimento interno. E se o sistema digestivo estivesse de certa forma prejudicado pela bebida, digamos, e não estivesse a trabalhar bem, poderia levar ainda mais tempo. Ou se ela tivesse ingerido muita comida, juntamente com o vidro. Esta é a mulher que você e a Brie encontraram no jardim? Roger virou-se para Jamie a perguntar. Sim, Jamie anuiu, os olhos ainda fixos em mim. Ela estava inconsciente da bebida na altura. E quando tu a viste mais tarde, Sassenach, havia sinais disso? Abanei a cabeça. O vidro já estaria a agir na altura, mas ela estava inconsciente. Uma coisa, Fentiman realmente disse que ela acordou a meio da noite a queixar-se de dores de barriga. Portanto, certamente, já estava afetada a essa hora. Mas não posso saber com toda a certeza se já lhe tinham dado vidro moído antes de tu e a Brie a terem encontrado. Ou se ela acordou do estupor no início da noite e alguém lhe deu isso nessa altura. Os intestinos a corroer-se, murmurou Roger. Abanou a cabeça, a boca amarga perante este pensamento. Santo Deus, que maneira horrível de morrer! Sim, é muita maldade, concordou Jamie, anuindo com a cabeça. Mas porquê? Quem iria desejar a morte da pobre mulher? Ora, aí está uma boa pergunta, disse Wiley, laconicamente. Entretanto, posso garantir-lhes que não fui eu. Jamie deu-lhe um demorado olhar de avaliação. Sim, talvez, disse ele. Mas se não, por que é que foi ao barracão ontem à noite? O que é que tinha de fazer lá? A não ser, talvez, olhar o rosto da sua vítima. A minha vítima? Wiley endireitou-se com um sobressalto, novamente ofendido. Não era eu quem estava naquele barracão, ensanguentada até aos cotovelos, arrancando pedaços de ossos da mulher e tudo mais. Lançou a cabeça para o lado, fitando-me com fúria no olhar. A minha vítima era o que faltava. É um crime grave profanar um cadáver, senhora Fraser. Eu já andei a ouvir coisas. Ah, sim, já ouvi coisas a seu respeito. Acuso-a de ter sido a senhora quem matou a mulher, com o propósito de obter... As suas palavras terminaram num gorgolejo, quando a mão de Jamie lhe agarrou a frente da camisa e a torceu com força à volta do pescoço. Deu um soco no estômago do Wiley com força e o jovem dobrou-se ao meio, tossiu e vomitou café, bilis e mais algumas substâncias desagradáveis pelo chão todo, os seus joelhos e Jamie. Suspirei, cansada. O breve efeito de aquecimento da discussão desaparecera e eu estava a sentir-me com frio e ligeiramente desorientada outra vez, e o mau cheiro não ajudou. Sabes, isso não ajuda nada, disse eu num tom de censura a Jamie, que soltara Wiley e estava agora a despir o seu casaco. Não é que eu não aprecie o voto de confiança. Está bem, disse ele, a voz abafada pela camisa que tirava pela cabeça. O rosto dele apareceu já liberto. Atirou a camisa para o chão. Não estás à espera que me sente descansado e deixe que este peralvilho te insulte, pois não? Não me parece que ele o vá fazer novamente, disse Roger. Levantou-se e debruçou-se sobre o Wiley, que ainda estava curvado sobre si próprio no seu banquinho, com o rosto um pouco esverdeado. Roger olhou por cima do ombro para Jamie. Mas ele tem razão? É crime capital profanar um cadáver? Não sei, disse Jamie um pouco secamente. Despido até à cintura, sujo de sangue e de vómito, e com o cabelo ruivo desgrenhado à luz da lamparina, ele parecia muito diferente do cavalheiro bem arranjado que saíra para jogar o whist. Mas não importa, acrescentou, uma vez que ele não vá contar isso a ninguém. Porque se o fizer, Vou castrá-lo como a um boi e alimentar os porcos com os tomates dele e com a sua língua mentirosa. Tocou no cabo da adaga, certificando-se de que estava à mão, se necessário. Mas tenho a certeza de que não teve intenção de fazer acusações tão infundadas em relação à minha mulher, não é, senhor? Disse Jamie a Wiley com excessiva cortesia. Não fiquei surpreendida em ver Philip Wiley abanar a cabeça e, evidentemente, ainda impossibilitado de falar. Jamie fez um ruído de maligna satisfação e baixou-se para pegar na capa que deixara cair. Sentindo-me um pouco fraca, depois desta exibição da noção masculina de honra, sentei-me no balde. Muito bem, disse eu, afastando uma madeixa de cabelo do rosto. Muito bem. Portanto, vocês já têm isso tudo resolvido. Onde é que nós íamos? No assassinato da Betty. Roger deu a dica. Não sabemos quem, não sabemos quando e não sabemos porquê. Embora, para fins de argumentação, posso sugerir que partamos do princípio de que nenhum de nós teve nada a ver com isso. Muito bem. Jamie descartou o assassinato com um gesto brusco e sentou-se. E quanto a Stephen Bonnet? A expressão de Roger, até aqui de interesse, adquiriu um ar sombrio. Sim. E quanto a ele? Ele está envolvido neste caso? Talvez não no assassinato, mas a minha tia e o marido foram atacados no quarto a noite passada por dois bandidos, um dos quais era irlandês. Jamie envolveu os ombros nus com a capa, lançando um olhar sinistro a Philip Wiley, que se recuperara o suficiente para se sentar direito. Eu repito, disse ele friamente, as mãos ainda pressionadas contra o estômago, que não conheço nenhum cavalheiro com esse nome, quer seja irlandês ou hotentote. O Stephen Bonnet não é um cavalheiro, disse Roger. As palavras eram bastante suaves, mas carregavam um tom que fez Wiley erguer os olhos para ele. Não conheço o homem, disse ele firmemente. Respirou superficialmente para experimentar e, achando-se portável, respirou mais profundamente. Por que é que pensa que o irlandês que cometeu o ultraje contra o senhor e a senhora Innes é esse Bonnet? Por acaso ele deixou um cartão? Eu ri-me, surpreendendo-me a mim própria. Apesar de tudo, tinha de admitir um certo respeito por Philip Wiley. Preso, espancado, ameaçado, encharcado de café e privado da sua peruca, ele conservava muito mais dignidade do que a maioria dos homens na sua situação. Jamie olhou para mim e depois novamente para Wiley. Percebi que o canto da sua boca se torceu, mas era impossível saber na luz turva. Não, disse ele, pois eu conheço o Stephen Bonnet, que é um criminoso, um degenerado e um ladrão. E eu vi o homem consigo quando se deparou comigo e com a minha mulher no barracão. Sim, disse eu. Eu também o vi, logo atrás de si. Afinal, o que é que estava lá a fazer? Questionei-o, a pergunta ocorrendo-me repentinamente. Os olhos do Wiley arregalaram-se diante da acusação de Jamie. Com a minha declaração, ele pestanejou. Respirou fundo outra vez e baixou os olhos, esfregando os nós dos dedos no nariz. A seguir ergueu o olhar para Jamie, já sem arrogância. Não o conheço, disse ele serenamente. Tinha a impressão de estar a ser seguido, mas, ao olhar para trás, não vi ninguém e não dei mais atenção a isso. Quando eu vi o que havia dentro do barracão, os seus olhos dardejaram-me, mas recusavam-se a encarar-me. Fiquei demasiado chocado para ver qualquer outra coisa além do que estava diante dos meus olhos. Nisso eu podia acreditar. Wiley ergueu os ombros, depois deixou-os cair. Se esse tal de Bonnet estava realmente atrás de mim, então devo acreditar na sua palavra, senhor. No entanto, asseguro-lhe que ele não estava lá por minha causa, nem com o meu conhecimento. Jamie e Roger trocaram um olhar. Conseguiam perceber a verdade nas palavras do Wiley, assim como eu também conseguia. Fez-se um breve silêncio, no qual ouvi os cavalos a moverem-se nas baias. Já não estavam agitados, mas começavam a ficar impacientes na expectativa de serem alimentados. A luz da aurora filtrava-se através das fendas, sob as calhas, uma radiação enevoada e suave que privava o ar dentro do estábulo de qualquer cor e, no entanto, revelava os contornos indistintos dos arreios pendurados na parede, forquilhas e pás guardados a um canto. Os cavaleiriços vão aparecer a qualquer momento. Jamie mexeu-se e respirou fundo, endireitando os ombros com um ligeiro estremecimento. Olhou novamente para Wiley. Muito bem, senhor. Aceito a sua palavra de cavalheiro. A sério? Sinto-me lisonjeado. Mesmo assim, continuou Jamie, explicitamente ignorando o sarcasmo, gostaria de saber o que o levou ao barracão ontem à noite. Wiley começara a erguer-se do seu banquinho. Diante disto, hesitou e depois sentou-se novamente. Pestanejou uma ou duas vezes, como se estivesse a pensar. Depois suspirou, desistindo. Lucas, disse simplesmente. Não ergueu os olhos, mantendo-os fixos nas mãos, caídas languidamente entre as coxas. Eu estava lá, na noite em que ele nasceu. Criei-o, domei-o, treinei-o. Engoliu em seco uma vez. Vi a tremura sob os folhos junto ao seu pescoço. Vim ao estábulo para ter alguns momentos sozinho com ele, para me despedir. Pela primeira vez, o rosto de Jamie perdeu o ar de antipatia que sempre ostentava quando olhava para Wiley. Respirou fundo e anuiu a cabeça ligeiramente. Compreendo, disse ele serenamente. E depois? Wiley endireitou-se um pouco. Quando deixei o estábulo, pensei ter ouvido vozes perto do muro da horta. E quando me aproximei para ver o que seria, vi luz através das fendas do barracão. Encolheu os ombros. Abri a porta. E sabe melhor do que eu o que aconteceu então, Sr. Fraser. Jamie passou a mão com força pelo rosto, depois abanou a cabeça. Assim disse ele. Sei. Fui no encalço de Bonnet e você intrometeu-se no caminho. O senhor atacou-me, disse Wiley friamente. Puxou o casaco estragado mais para cima nos ombros. Eu defendi-me, como tinha todo o direito de fazer. E então o senhor e o seu genro agarraram-me, atiraram-me para ali, apontou o queixo para a baia atrás de si, e mantiveram-me preso durante metade da noite. Roger pigarreou. Jamie também, embora com intenções mais austeras. Sim, bem, disse ele. Não vamos discutir sobre isso agora. Suspirou e recuou, gesticulando para Wiley, indicando que ele podia ir. Suponho que não tenha reparado em que direção o Bonnet fugiu? Ah, sim, apesar de não saber o nome dele, como é óbvio. Espero que já esteja bastante longe daqui, disse Wiley. Havia um tom estranho na sua voz, algo parecido com satisfação. Jamie virou-se de subitão. O que quer dizer com isso? Lucas? Wiley anuiu com a cabeça, indicando o corredor central do estábulo, imerso na penumbra, na direção das sombras, no extremo mais distante. A baia dele fica naquela extremidade. Conheço muito bem os seus relinchos, o som dos seus movimentos. E não o ouvi esta manhã. O Bonnet, se era ele, fugiu para o estábulo. Antes de Wiley ter terminado de falar, Jamie já agarrara a lamparina e atravessava o estábulo a passos largos. Os cavalos enfiavam os focinhos com curiosidade por cima das portas das baias, à sua passagem, relinchando e bufando. Mas nenhum focinho negro apareceu na extremidade da fileira. Nenhuma crina negra esvoaçou numa alegre saudação. Nós apressámo-nos atrás dele, inclinando-nos para ver além dele, quando segurou a lamparina ao alto. A luz amarela brilhou na palha vazia. Ficámos estarrecidos, em silêncio, durante um longo momento a olhar. Então Philip Wiley suspirou e endireitou-se. Se eu já não o tenho, Sr. Fraser, o senhor também não. Os seus olhos pousaram em mim, sombriamente irónicos. Mas eu desejo-lhe felicidades com a sua esposa. Virou-nos as costas e foi-se embora. As meias caídas, os saltos vermelhos dos sapatos a cintilar à luz que se intensificava. Lá fora o dia amanhecia, sereno e adorável. Apenas o rio parecia mexer-se. A luz espalhava-se, brilhando prateada na sua correnteza além das árvores. Roger fora para casa a bocejar, mas Jamie e eu permanecemos junto ao cercado. As pessoas estariam a circular dali a pouco tempo. Haveria mais perguntas, especulações, falatório? Nenhum de nós os dois queria mais conversa. Não agora. Finalmente, Jamie pôs-me o braço nos ombros e, com um ar de decisão, afastou-se da casa. Eu não sabia onde é que ele estava a ir e não me importava muito, apesar de esperar poder deitar-me quando lá chegássemos. Passámos pelo ferreiro, onde um menino com um ar ensonado soprava a forja com um par de foles, fazendo faíscas vermelhas flutuarem e brilharem como pirilampos nas sombras. Depois dos edifícios exteriores, dobrámos uma esquina e ficámos diante de um barracão indefinido, com uma grande porta dupla. Jamie levantou a tranca e abriu um pouco a porta, fazendo-me sinal para eu entrar. Não sei porque é que nunca pensei neste sítio, disse ele, quando procurava um lugar privado. Estávamos no barracão das carruagens. Viam-se uma carroça grande e uma caleche nas sombras, assim como o faetonte de Jocasta. Era uma pequena carruagem aberta, como um trenó com duas rodas, e tinha um banco com assentos revestidos a veludo azul e um balancim espiralado, como a proa de um navio. Jamie agarrou-me pela cintura e meteu-me lá dentro. Depois subiu para o meu lado. Havia um manto de pele de búfalo sobre os assentos. Ele puxou-o e estendeu-o no chão do faetonte. Havia espaço suficiente apenas para duas pessoas se enroscarem ali, se não se importassem de ficar muito juntinhas. — Vamos, Sassenach, disse ele caindo de joelhos. — O que quer que venha a seguir, pode esperar. Concordei completamente. Embora estivesse à beira da inconsciência, não pude deixar de perguntar sonolentamente. A tua tia, tu confias nela? No que ela disse sobre o ouro e tudo o resto? Sim, claro que sim, murmurou-me ele ao ouvido. O braço dele pesava-me em cima da cintura. Pelo menos, até ver...